O esquadrão, o comando dos paredões é nosso. Portal do Arrocha. Chamei ela no privado, convidei para um rolê. Ela disse, e pra onde? Fazer o que? Eu disse, pra onde? Não sei. Vamos sair de bobeira, jogar a conversa fora. Ops! Ela disse que aceita. E na hora do rolê, papo vem e papo vai. Quando a gente foi ver, já tava no banco de trás, com os vidros tudo embaçado. Ela por cima e eu por baixo, sentando na sequência do som do carro ligado. E aí eu aumentei o volume e o bicho pegou. Ó, ó, ó. E na sequência do grave ela vai sentando, vai sentando, vai, vai sentando, vai, vai sentando, vai. E na sequência do grave ela vai rebolando. Vai rebolando, vai, rebolando, vai. Quebra! Na sequência do grave ela vai sentando. O esquadrão. E na sequência do grave ela vai rebolando. Rebola, vai, rebola, vai. Que delícia, hein? Meta swing, vai, vai, vai. Meta swing, vai, vai, vai. O esquadrão, o comando dos paredões é nosso. E chamei ela no privado, convidei para um rolê. Ela disse, e pra onde? Fazer o que? Eu disse, pra onde? Não sei. Vamos sair de bobeira, jogar a conversa fora. Ela disse que aceita, e na hora do rolê, papo vem, papo vai. Quando a gente foi ver, já tava no banco de trás, com os vidros tudo embaçado. Ela por cima e eu por baixo, sentando na sequência do som do carro ligado. E na sequência do grave ela vai sentando. Quebra, quebra. E na sequência do grave ela vai rebolando. Rebola, vai, rebola, vai. Meta swing, quebra. Na sequência do grave ela vai sentando. Aumenta o paredão. E na sequência do grave ela vai rebolando. Que delícia, hein? O esquadrão, meta swing, vai, vai, vai, meta swing, vai, vai, vai. DJ Bruno Mix, o comando dos paredões é meu, é seu, é nosso. Tamo junto, irmão. Bota a paz.